Deixa de pose, não faz média, quer pagar de boy. Cê quer ser gangsta, se manca, cê não é playboy. Desconversou, já logo gela, não aguenta e corre. A segurança tá na cinta, quieto, não se envolve. Eu passo a frente sem conversa, pique vingador. Só deixo o rastro do meu ex, suspisou, rasgou. Tá aniquilada, só o reflexo te amedrontou. Cê tá de bala, nem se fala, põe no peito e pô. Ponto 40, 12, 9, Glock ou HK. Já tá no pente, uma na agulha pronta pra atirar. A chapa esquenta e quem dá brecha, aqui vai pagar. Você faz média, não arrega, o tempo vai fechar. Pagar de gangsta pras mina pra ganhar moral. Cara de bravo, não me assusta, é só comercial. Quer ser da gangue, vira gangsta, mas diz qual é. Não aguento o peso da quadrada, tu não para em pé. Não tem buchicho, não tem risco, as mina trata bem. Já molho o banco quando sentem minha Mercedes bem. Ouço o apito, turbo nitro, não vem que não tem. Eu tiro é onda que é gangsta, mafioso, bem, bem. Eu uso pá, pá, pá, ouço bem, bem, bem. Fogo cruzado, quatro vítimas e dois reféns. A molecada lá do bairro já conhece bem. Chicote estrala, várias balas, já me acostumei. Na madrugada da quebrada dou logo um rolê. Paro no bote, cumprimento quem me viu crescer. Eu considero do pivete até o senhor de idade. Quer ser gangsta, conquista então toda a cidade. Fala grosso, faz barulho e quer privacidade. Quer ter honra, então mantenha sua dignidade. Eu sou do gueto, sou do beco, aonde osso é bico seco. Ninguém cisca, nem faz média, rosa passa e sente medo. Desespero de quem luta todo dia, acorda cedo. Cultivando sua conduta, estufa o peito sem receio. Faz sua parte, não fraqueja, tá na luta, na peleja. Não é gangsta, mas quer também seu bolo com cereja. Então me esqueça que eu já não sei o que você quer aqui. Só sinto pena de você, sua atitude me faz rir. Não dou moral pra quem vacila e quer fazer pressão sem ser. Um verdadeiro mafioso, gangsta, ele é só viver.